contra fatos não há começo. Realmente cê não tava com a fulana lá. Mas agora eu tô entendendo, todo mundo tá sabendo, não precisa se explicar. O problema não era eu, nunca fui eu, mas não tem problema se o seu negócio é outro esquema. Agora eu tô entendendo, todo mundo tá sabendo, não precisa se explicar. O problema não é...